Essa ponte é Pare do Patrese na área. É o baile do Patrese. Pega o The Voice. Prazer. Trap Tick é o louco. Vamos lá. Mexe no beat na voz. E lógico que ele é papai. Parece que é. Vem na mano. Ela tá ficando louca. Tá tirando a roupa. Rebolando pro o Loro Aia comigo. E aí, mulher, eu sei que tu gosta. Então fica de quatro e lança tua proposta. Vou ficar de quatro, tu vem pro trás e me bota. Vou ficar de bota. Tu vem pro trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai se ligando! Vou ficar de quatro, tu vem pro trás e me bota. Vou ficar de. E aí, Lauro? Me bota. Fala de você. Bota, bota. Oi, a gente vai botar o papo em dia. Bota, bota, bota. E aí? Namora! Vai! Me separei, porra! Tô solteira agora! E o DJ? O baile eu vou sentar! O baile! Tá na você, tá na você, tá na você, tá na tua piru! É no ponte a parada! Só pra solteira, vai! Bate com carinho que baixada te solta. Bate, mete, mete que eu gosto. Mete com carinho. Olha, Patrícia. Lauro, tô me vendo, tá na área, tá aqui comigo. Homem voltou mais forte do que nunca. E aí, Lauro? Você tá considerado? Diferente pra caralho, vai. E agora? É o barca na batida, neguinho. Quem diria? Vai tocando, vai. Papo do reino. Fala, carega. Esse abalo é pra cima. Abrotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é embarcado. O barca dando tapa nesse teu rabo. Vai! O Sadoço sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochilide. Alô, Marcinho! Passado pra ele. E o nosso mensal também parceiro, Marcinho Horas. Tá briguinha, gente? Baixo. Bora, Marcinho. Massai tem dia show. E domingo tem top show lá no Jurunas, viu? Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo, nós vai embaixo. Alberto Martins. Vai embaixo, nós vai embaixo, baixo. E aí, Playboy? Como é que é? Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito e o quê? Nisso. Em breve nos cinemas. Patrese. O impossível. Sacode! Baile do Patrese! Patrese! Vem dançando, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. Bora, bicho. Dia de pagar. Conheço algum agiota? De novo. Aê, tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. E aí, DJ Guga, manda esse conselho pra eles. Ei, DJ Patrese. Lá vai, lá vai. Alô, Alberto. Alberto Martins, você, o Paulinho também, Playboy. Camarote número 1 lá na Via Show. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela. O Rafa Gol. 5 minutos. O Caio Paixão, meio passarinho. O Lázaro também. 5 minutinhos com o celular dela. Do Império aqui com a gente. Apaixonado. Lá vai. Tá faca. Tá apaixonado. E o quê? Faca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Bora, mulherada! Vem dançando! DJ Patrese! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Tu vai? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Fala, meu irmãozinho, parceiro Hawk Light. DJ Google é o... Tá aqui, gente, obrigado, viu? E aí, o copiloto. O Thiaguinho dos Garotos do Red também tá aí? E aí, o copiloto. Tu... Bora, Thiaguinho! Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Isso é camarada, isso é velho aguardo. Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E o nosso bro também, parceiro Léo Cadeirante. Vou deixar vocês... Bora, Léo. Vai dar ou vai descer? Vai... Ele é sua primeira dama, né? Vai dar ou vai descer? Meu gerente Marcelo. Bora, Marcelo. Aproveita. Aproveita. Aproveita. É o melhor momento. Aproveita! Já montei o Google Malvadão. E agora? Vai, vai, malvadão. Só falta arrancar o graça aí. Malvadão, é? Já montei o Google Malvadão. Vai, vai. Vai, malvadão. Vai, Bia Beat. É o jeito de esquecer essa novinha, mano. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço. Égua! Fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço. Fala, galo! seu chão. E o nosso patrão também, parceiro Galo pro mundo. Tem novidade aí no segundo semestre, tô sabendo. Esqueci. Alô, Galo! Envolvente, tô fumando um chá. Esse cara tá doido! Seda preta pra ver seu chão. O Alex, do Coqueiro também. Se quiser, pode da Guanabara. Levarás no pé, pra querer só de uma. O bagulho é doido. Ela encostou no bailão. O quê? Trouxe o baile pra detonar. Caralho. Eu com aquele lança na mão. E o burro aí das curicas agora trabalhar. E o quê? Espirro lança. Vai! Cachorrada vai. Alô, curica! O ratinho também, PDJ. Polêmicos de Aderlândia com gente. Bora, bezer! Espirro lança. Quero provar esse melzinho amanhã. Nada vai rolar. Acho que o bagulho fica doido. Quatro dias, hein? Rapaz. A fim de tanto. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. E o que, e o que? Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha. Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Quero ver! Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei toda a malandra no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O baile, o MCRT, ele quer sacanagem. O mano do bar, e aí, Juninho? Bora, meu irmão! Acima, tá digital brindando! Pode viver com a gatinha rebolando. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando bucetão enquanto eu aperto um fininho. E agora? Vários amigos pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Vocês! Faz a pose. Que eu tô gravando você pagando boquete. Lá vai! Pagando boquete. Faz a pose. Olha o flash. Hoje tem revoada. Gravando você pagando boquete. Faz a pose, olha o pet que eu tô gravando. Agora, agora. O boquete, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando. Você pagando o boquete. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão e vai dançando. Perto fininho, melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Vocês! Faz a pose. Recorda. Olha o flash. Agora. Que eu tô gravando, você pagando o boquete. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Recorda. Tem 17 anos, o que vai acontecer? O quê? O quê? O quê? Vai! Vai dar PT. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Vem, vem, vem. Ai, cara. Recorda, vai! Vai! Eu preciso te ter. Vai! Ser mozão, eu não preciso mais beber. Eu só presente, é onda. Me deu onda. O baile. Seu sorriso me dá onda. Você sentando. E o que é? Vem comigo. Onda, que vontade de te. O grande amigo Michel também, do Crau. O Paulinho. Você faz. Paulinho Play. O pai te ama. Alberto Martins. De te. Direto de São Luís, é? Garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. É, o pai te ama. O quê? Lá vai, lá vai, lá vai! Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Não tem preconceito, vale todo, tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. E agora, vem! Lotadão, já tudo leva baia, dentro da linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Então sacode, bora! Vou mandar um papo reto. É verdade. verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Joga! Vai misturando! Patrese, Patrese. Sacode! Vai! Então chama, chama, chama, chama! Vocês! Alô, Murilo, dá um chega na portaria urgente. E aqui? Atenção, Murilo, gerente. É tu que é pura cultura. O quadradinho na. Para, Felipe! Pura. Oi, oi, oi. Parceiro Felipe Freitas. Quadradinho, quadradinho. Hoje, frente a frente. Quadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vai, quebradeira, quebradeira. E agora, quebradeira, quebradeira, vai. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem, vem da Isa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e vai. Vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E aí, DJ? Pra se ligar! Pra sacudir o baile todo. Sacode, sacode, sacode! E aí, novinha? E aí, rapaziada? Vai misturar! Pra geral! Agora! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Vai pra cima, meu DJ. Só se for agora! Toma! Toma! O baile do Patrese chegou. Quando eu passo de ralhos, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. E aí, meu parceiro Leandro Navegante? Já aqui comigo também. As novinhas quando chegam, diga. E aí, ó? gosta de gasolina. E o quê? E elas gostam de gasolina. Bora ponte, bora ponte! Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. E dança, dança, dança, dança, dança. Elas gostam de gasolina. Fala, garçom gordo! E elas gostam. Não chega aqui em cima do palco, pai. Bora que a galera tá com sede. E elas gostam. E aí, Cleito Teixeira? Grande abraço, meu irmão! Ela gosta! E elas gostam de gasolina. Apaixonado do Guga. Chama mais uma do DJ. DJ Patrese. Eu vibro. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo. Lá vai, lá vai, lá vai. Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê. Bora bebê. Se não for você, vai. Não vai ser. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chega. Bota neném, bota bebê. E vai bailando, vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Vai se ligando, ponte. E a gente vai aproveitando também, fazendo convite. Que todo domingo lá na Top Show no Jurunas. E pra trás o Mano Bicho. Pagode da comunidade. Todo domingo tem Top Show. E aí, é sucesso. Zé Garcia do Acordeão e Marcinho Sensação. Sai do zap, Alberto. Cada pensa no que? Cê tá achando que eu sou chiclete. Mas diga agora e já já esquece. Vai dançando no ponto. Tu não me merece. DJ Patrese. Virou. Tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. E eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje. Chama! Pois se prepara que hoje à noite. Tomou! Eu vou rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai... Alô, Lauro! Eu vou me maltratar. Pra cima, vai, bora. Lauro, tô nem vendo. Já, já, já, já. Cê tá já. Segundo! Matheus Fernandes. E aí, filha, vai. Fala. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Pra cantar, pra cantar. É só bebida quente. Lá vai. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. E aí? Porta-retratos e quadros tudo quebrado. E aí, Léo Cadeirante? Batendo. Você é parceiro, meu. Pedaço de amor pra todo lado. Vai. Tá, filha? Tô sofrendo. E o quê? E ela não tá me atendendo. Você! Ai, que vontade de tacar meu celular. O baile. De amigos também. Vamos nessa, vamos lá. É o homem da digital. Print. É o que eu escuto aqui no baile do Patrese. Após o sinal, deixe seu recado. Tá filmando a vítima, isso aí. Deixe seu recado. Conheço. É o que eu escuto quando. É para Coringa. Agora que tá bonito, tonelada. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Ei, ei, ei. Sérgio, bicho vai pegar. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na roda. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Você tem um namorado, fica do seu lado e fala no ouvido que você é a mais bonita. Então lá vai, lá vai. Felicidade, vem matar logo desejo. Ei, ei. Vem matar logo de beijo, quando se vê já acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. E o quê? Tudo que a gente já fez, eu tô com. Quero sentir seu corpo no meu. Lá, lá. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pode estar desfaqueiro, meu amigo Paulo. Estamos misturados, mano. De boa. Prepara, viu, boa? 3, 4 e 5. Assunto pecado. A gente volta pro sal. Quero ver teu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido. Ouvido, ouvido, ouvido, ouvido, ouvido, ouvido. E aí, Brasil? Deixa tudo no escurinho. Vai começar. Vai começar o bagulho doido. Vamos pra cima. Vale do Patrese! É ponte! Bora começar! E em nome! Em nome! De Ricardo Editores! Ricardo Editores! É o homem do gás do Vale, meu irmão! Tá na terra! Ricardo Editores! Vamos nessa! O meu parceiro Ricardo! Fechado com o baile do Patriarca! RB God Story! Do meu parceiro Robert! RB God Story! Fechado com o Patriarca também! Vamos que vamos! Penelope Charmosa! Do meu parceiro Anão! E a Deise Miranda! É a Penelope Charmosa na área! O empresário Anderson é o patrocinador oficial do Bahia do Batreze. É a Boutique, é a Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil. Tá na tela. Vamos pra cima. Digital Print. E aí, Juninho? É a Digital Print na parada. Vai começar. O homem do baile chegou. O homem do baile chegou. Chegamos. O homem do baile chegou. O quê? O homem do baile chegou. Se prepara que agora o bicho vai pegar. Toca, toca, toca aí, DJ Patrese. Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar. Vai. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Vai, quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o. Vai, fogo! Ginásio! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Então vem! Babaca, vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Segura. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Você me perdeu. Mãozinha pra cima, é! Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras! O grito das gostosas! Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho! Quem tem amigo viado dá um grito! Só quem é do clube do Remo que tá feliz da vida!

Santos, não sou da... E aí, Paulo, e aí, Carla? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Não vai! Mas o tempo passa, o mundo gira, volta. Do Barreiro e Dona Érica, o casal top do baile.